acreditei em cada palavra. Me jurou amor, devia me amar. Como me enganei, me enganei, não me enganei. Nunca entendi porque tudo acabou. Como eu sofri com esse teu falso amor. Não era amor, não era amor, nunca foi amor. Com a família trincalata eu quero sempre estar. E com DJ Jefferson Nuclear. Com DJ Josimar Absoluto. Eu vou sair, eu vou curtir, eu vou dizer. Com a família trincalata eu quero sempre estar. E com DJ Jefferson Nuclear. E com DJ Josimar Absoluto. Eu vou sair, eu vou curtir, eu vou dizer. Em cada palavra me jurou amor, devia me amar. Como me enganei, me enganei, não me enganei. Nunca entendi porque tudo acabou. Como eu sofri com esse teu falso amor. Não era amor, não era amor, nunca foi amor. Com a família trincalata eu quero sempre estar. E com DJ Jefferson Nuclear.